aqui, assumo o teu reino, eis-me aqui, por mais que não seja tão fácil me opor ao desejo do meu coração. Minha vida em ti, amanhã se transforma. Viver para ti. Se eu buscar primeiramente o teu reino, primeiramente tua justiça, em tudo, Senhor, me acrescentará. Se eu buscar me faltará.